participaram pacificamente no mistério da Eucaristia, somos pecadores que o Senhor nos veio salvar. Senhor, que foste enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tem piedade de nós. Cristo, vieste chamar os pecadores, Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que estás à direita do Pai, intercede por nós, Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, para os nossos pecados, que nos conduz à vida eterna. Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a vossa graça receba e acompanhe sempre as nossas ações e nos torne cada vez mais atentos à prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. Sou eu, Paulo, que vos digo. Se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. De novo, asseguro a todo homem que se faz circuncidar. Fica obrigado a cumprir toda a lei de Moisés. Vós, os que procurais a justificação por essa lei, separastes-vos de Cristo e perdestes a graça de Deus. Nós, porém, é pelo Espírito Santo, em virtude da fé, que esperamos alcançar a justificação. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm qualquer valor, mas só a fé que atua pela caridade. Palavra do Senhor. Deixa sobre mim, Senhor, a vossa bondade.